chegando e você tão só. Coração apertado, nem percebeu como é lindo o pôr do sol e começa a chorar. Teu choro pode durar uma noite, mas alegria virá ao amanhecer e um novo dia vai nascer. Deus abençoe a tua filha. Para Manaus, para o Brasil, para o mundo, mas sei.